avivamento do Senhor é para renovar a tua vida, renovar a tua alma, renovar teu coração, renovar por onde você passar, meu irmão. Olha só. Senhor, aviva tua obra. Senhor, aviva tua igreja. Senhor, eu quero ver. Eu quero ver o teu avivamento. Senhor, aviva tua obra. Senhor, aviva tua igreja. Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Só quem quer ver da glória a Deus aí. Quero ver o teu avivamento aqui, Senhor. Salvação de almas, curas sobrenaturais, o derramar da tua glória aqui neste lugar. Eu quero ver o surdo ouvir. Eu quero ver o cego ver. Eu quero ver o coxo andar. Eu quero ver almas sedentas de joelhos ao rei se entregar. Eu quero ver o verdadeiro avivamento. Eu quero ver. Joelhos ao rei se entregar. Eu quero ver o verdadeiro avivamento. Eu quero ver o excelente avivamento. Eu quero ver o verdadeiro avivamento. É aquele que faz o pecador se arrepender. Senhor, aviva tua obra. Senhor, aviva tua igreja. Senhor, eu quero ver. Eu quero ver o teu avivamento. Espalhado pelo Brasil aí, faz barulho aí, crente. Eita, Jesus, não se incomoda não, meu irmão, dá lugar.